Eu já não te quero mais. Esqueça-me, esqueça-me. Eu já não te quero mais. Esqueça-me. Esqueça-me. Todo dia, sempre as mesmas desculpas. O trânsito enguiçou e na esquina o carro quebrou. Não posso mais, simplesmente eu perdi. Procure jamais. Eu já não te quero mais. Esqueça-me, esqueça-me. Eu já não te quero mais. Esqueça-me, esqueça-me. Quando chega, sempre está muito cansado, querendo dormir, e o desejo explodindo em mim. Não posso mais, simplesmente eu perdi minha paz. Procure jamais.